Hoje eu sei quanto é difícil viver aqui neste lugar. Só Deus me dá forças pra lutar nessa nova estrada. Longe das drogas e das ameaças. Tem muita gente se matando no crack e na maldita cachaça. Te destrói por dentro e leva os problemas pra dentro de casa. É triste ver muita gente morrendo por nada. Eu sei que vou conseguir. Deixei a paz para viver na ira. O dia se passava, a minha mente com o mundo até girava. Às vezes até parava pra pensar, acreditar que o dia que sonhamos podemos alcançar. A vida dá voltas, quem está no alto corre o risco de quebrar a corda. Altos e baixos, decisão a fazer. Não pisei ninguém por questão de poder. Não abaixe a cabeça, porque ninguém aqui é melhor que você. Se você caiu foi pra aprender. Se você caiu foi pra se erguer. Em saber qual a melhor decisão a fazer, faça sua escolha pra você. Eu sei que vou conseguir.